Estamos com o Presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. Perguntava-lhe primeiro como é que viu esta final. Não, eu primeiro, antes de lhe dizer como é que vi a final, tenho de lhe dizer que este é um dia de celebração para o Ténis de Mesa, um dia de profundo agradecimento à comunidade mesa tenística de Portugal, à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. O trabalho que foi realizado para nos receber, para receber uma modalidade com tanta especificidade técnica, foi extraordinário, um grande esforço à parte da Câmara, e portanto as minhas primeiras palavras são de profunda gratidão da maneira como nos receberam e do trabalho realizado para a preparação deste jogo. Depois dizer-lhe que estou, em relação aos dois encontros, sinto-me um presidente realizado, satisfeito. Houve boa qualidade técnica, participação de internacionais portugueses, participação de internacionais estrangeiros, tanto na final feminina como na final masculina, o espetáculo televisionado, um bom momento de promoção para a minha modalidade e também para a Câmara Municipal, para o município de Oliveira do Hospital, e portanto eu não podia ir daqui mais satisfeito e mais realizado do que vou, na verdade. Esta descentralização também para o interior e não só, alguns pontos do país, tem a ver também com a promoção da modalidade. Indiscutivelmente, nós temos, esta é uma modalidade fácil, que facilmente pode penetrar em todo o país, e portanto o que nós temos feito, aproveitando também esta supertaça, para levar a locais onde o ténis de mesa acaba por não ser muito conhecido, na esperança de que fique uma semente, e que as pessoas se agarrem, se apaixonem. Há aqui um trabalho muito grande também feito pelo Clube de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital, e que espero que tirem proveito daquilo que foi feito aqui, daquilo que foi realizado aqui, que cresçam e que se desenvolvam e que mantenham a paixão que têm pelo ténis de mesa. Sem eles também isto, foram eles que se candidataram, foram eles que vieram ter connosco e que foram à procura deste momento e desta supertaça, e portanto as minhas palavras também para ele, na esperança de que consigam tirar proveito das melhores equipas portuguesas terem vindo e da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa ter vindo até Oliveira do Hospital. Em duas ou três palavras, como define o momento do ténis de mesa nacional? É um momento de crescimento, de implantação como uma das modalidades de referência do país, desportivo. Eu acho que hoje em dia toda a gente sabe do valor da nossa equipa nacional, toda a gente identifica o ténis de mesa como uma das modalidades que podia ter ido, que foi aos Jogos Olímpicos, conseguir um resultado, pelo menos um resultado de excelência, mas esperávamos mais de nós próprios e todo o país também esperava um pouco mais de nós próprios. Portanto, este é um momento de crescimento, desenvolvimento e de implementação como uma das modalidades esportivas de referência no país. É essa a radiografia que eu tiro. Estamos num momento desportivo alto, um momento em que em que invertemos a curva de desenvolvimento, que era durante 10, 15 anos de decréscimo, e agora estamos a voltar a crescer como número de praticantes e, enfim, também os locais onde a modalidade é praticada. Esta parceria com o Oliveira do Hospital poderá continuar no futuro? Eu espero que sim. Nós voltamos sempre, e esta tem sido uma das minhas imagens de marca da minha direção, voltamos onde somos bem recebidos. E o ténis de mesa não podia ter sido mais bem recebido em nenhum ponto do país como foi hoje em Oliveira do Hospital. Graças a Deus, temos visitado alguns locais do país, algumas cidades do país que nunca tinham recebido eventos da grandeza ténis de mesa, desta grandeza, e que nos têm recebido maravilhosamente. Oliveira do Hospital fica no nosso coração e volta, assim nos queiram receber, nós voltaremos com certeza.